não me exijas glória, que sou eu um soldado desconhecido da humanidade. As honras cabem aos generais, a minha glória é tudo que padeço e que sofri, apenas um rosto duro de quem constrói a estrada, porque há de caminhar de pedra após pedra em terreno difícil. Fazemos história na derrota ou na vitória, nossa luta é notória, com glória não difamatória, criamos uma escapatória inibitória da fama ilusória que danifica a memória de forma insatisfatória, sem dar a palmatória, oratória não meritória, escória não abonatória, acessória na trajetória divisória, conspiratória, inglória, contraditória, aleatória e transitória, convocatória toda a escrita decisória, dedicatória toda a escrita elevatória, obrigatória toda a classe imigratória, com uma formação da escola preparatória, senha separatória, linha provocatória, aumenta ansiedade, dificuldade respiratória, fim de eliminatória, emancipatória, dilema, poesia anti-inflamatória. Chegou a hora, hoje o dia em que tudo muda, o futuro é agora. Já. Não há desculpa, basta. E não me rendo, não me prendo, não. A carga negativa que vem do lamento, um passado, passado enterrado no pântano da indolência, a procrastinar, sonâmbulo, adiar o momento, só mais um momento, só mais um momento, eu prometo. Reivindico os frutos do meu talento, equilibrado na balança do final julgamento. Homem de renascimento, chove conhecimento. Os 12 trabalhos de Hércules eu enfrento. A minha glória é a sombra da virtude, da nobreza dos atos, da correta atitude. Para que tudo mude, para que esta gente acorde, vou marcar a história, para que o universo se recorde. O meu reino nasce sempre sozinho, a virtude mal sempre pé. A glória amadurece contigo, cada um prova o homem que é. O meu reino nasce sempre sozinho, a virtude mal sempre pede. A glória amadurece contigo, cada um prova o homem que é. Sonhava no triunfo, esgravatava, mãos calejadas mas não encontrava nada. Seu mundo reduzido a 32 blocos, bases no cachimbo, conta mais uns trocos. Colónia de guerra, jovens fumam pedras, adolescentes trabalham por uma miséria. Blocos meios demolidos, lojas de droga, ruas onde mandos vagueiam em bandos e bate-bófia por toda a parte, igrejas e tascos e veteranos do exército alcoolizados. As ruas são centros educacionais e os santuários são os centros comerciais. Os idosos já não conseguem acreditar e os mais novos ainda sonham em triunfar, a lutar para ser alguém nesta selva urbana, escrever o nome a sangue no frágil vidro da fama. Somos consequência voluntária ou involuntária das opções que tomamos ou que nunca tomamos. No entanto, nada mais somos do que uma consequência de opções que nos foram passadas e que herdamos. Parcialmente culpados pelo nosso sucesso, parcialmente inocentes pelo nosso fracasso. O caminho do cego é traçado pelo coração, glória ao verdadeiro que não dá passo em falso. Pensamos que somos imortais, mas afinal não. Sinto o frio desta lâmina a cortar-me a razão. A vida mutilou-me, deixou-me triste demais. Não sinto os braços, nunca vou dizer adeus ao meu pai. Não procuro a luz no sítio onde já consigo ver. Não imagino não ver o meu filho crescer. A dor de vida é imponente e eu respeito. Ajuda-me a tirar a faca que me cravas no peito. O meu reino nasce sempre sozinho, a virtude mal sempre pede. A glória amadurece contigo, cada um prova o homem que é. O meu reino nasce sempre sozinho, a virtude mal sempre pede. A glória amadurece contigo, cada um prova o homem que é. O meu reino nasce sempre sozinho, a virtude mal sempre pede. A glória amadurece contigo, cada um prova o homem que é. O meu reino nasce sempre sozinho, a virtude mal sempre pede. A glória amadurece contigo, cada um prova o homem que é. Rosto duro de quem constrói a estrada, porque há de caminhar pedra após pedra em terreno difícil.